Fecheiro 33, página 250, capítulo 26. Ouvimos o hino tocar, mas não aparecem rostos no céu esta noite. O público estará impaciente, sedento de sangue. A promessa da armadilha do Beatty, porém, parece ter bastado para que os produtores dos jogos não lançassem outros ataques. Talvez estejam apenas curiosos para ver se funcionará. Quando eu e o Finnick julgamos ser quase 9 horas, abandonamos o nosso acampamento coberto de conchas, atravessamos para a praia das 12 horas e, ao luar, começamos a subir furtivamente em direção à árvore do relâmpago. Os nossos estômagos cheios deixam-nos mais mal dispostos e ofegantes do que na escalada da manhã. Começo a arrepender-me de ter comido aquela última dúzia de ostras. O Beatty pede ao Finnick para o ajudar, deixando os restantes de vigia. Antes de fazer, seja o que for, a árvore, desenrola vários metros do fio. Diz ao Finnick para prender uma ponta com força a um ramo partido e deitar este no chão. Depois, põem-se em lados opostos da árvore e passam a bobina de um lado para o outro, envolvendo o tronco com o fio. A princípio, aquilo parece arbitrário. Depois vejo um padrão, como um labirinto complicado, surgindo ao luar do lado do Beatty. Interrogo-me se fará alguma diferença a maneira como o fio é colocado, ou se aquilo é apenas para alimentar a especulação dos espectadores. Aposto que a maioria sabe tanto de eletricidade como eu. Eles terminam o trabalho junto ao tronco no preciso momento em que ouvimos levantar-se a onda. Nunca consegui perceber em que momento entre as 10 e as 11 ela começa. Deve haver um crescendo, depois a onda propriamente dita e, por fim, a inundação. O céu diz-me que devem ser 10:30. É então que o Beatty revela o resto do plano. Como eu e a Joana somos as que nos deslocamos mais depressa entre as árvores, ele quer que deixemos com o rolo pela selva, desenrolando o fio pelo caminho. Devemos estendê-lo pela praia das 12 horas e atirar a bobina de metal com o que restar do fio para a água funda, cuidando para que se afunde. Depois, temos de voltar a correr para a selva. Se descermos agora, imediatamente, conseguiremos voltar a subir e pôr-nos a salvo. Quero ir com elas para vigiar, oferece Supita imediatamente. Depois do momento com a pérola, sei que está menos disposto que nunca a perder-me de vista. És muito lento. Além disso, preciso de ti deste lado. A Katniss pode vigiar, afirma o Beatty. Não há tempo para discutir isto, lamento. Se as raparigas quiserem voltar com vida, têm de descer agora. Entrega o rolo à Joana. Como Pita, não gosto do plano. Como poderei protegê-lo à distância? Contudo, o Beatty tem razão. Com a sua perna artificial, o Pita é demasiado lento para poder descer a encosta a tempo. Eu e a Joana somos as mais velozes e hábeis no chão da selva. Não consigo pensar noutra alternativa. E se confio em alguém aqui, além do Pita, é no Beatty. Não te preocupes, tranquiliza o Pita. Largamos o rolo e voltamos logo a subir. Não para a zona dos relâmpagos, recomenda-me o Beatty. Subam para a árvore no setor da 1 hora. Se virem que não têm tempo, sigam para o setor seguinte, mas nem pensem sequer em voltar para a praia, não antes de eu avaliar os estragos. Prendo o rosto do Pita com as mãos. Não te preocupes, vejo-te à meia-noite. Dou-lhe um beijo. E antes que ele volte a protestar, largo e volto-me para a Joana. Pronta? Por que não? Responde a Joana, encolhendo os ombros. É evidente que não está mais satisfeita com a parceria do que eu, mas estamos todos envolvidos na armadilha do Beatty. Tu vigias, eu desenrolo o fio. Podemos trocar mais tarde. Sem mais conversa, começamos a descer a encosta. De facto, há muito pouca conversa entre ambas. Seguimos a um bom ritmo, uma manejando o rolo, a outra de guarda. Mais ou menos a meio da encosta, começamos a ouvir os estalidos aumentar, indicando que já passa das 11 horas. É melhor apressar-nos, urge a Joana. Quero estar bem longe da água quando o relâmpago cair. No caso de o Voltz ter calculado mal. Eu levo o rolo agora, ofereço-me. É mais trabalhoso estender o fio do que vigiar. E ela já correu muito. Toma, responde a Joana entregando-me o rolo. Ainda temos as mãos no cilindro de metal quando sentimos uma pequena vibração. Subitamente, o fino fio dourado que estivemos a largar salta para cima de nós, encolhendo-se em espirais emaranhadas e enrolando-se nos nossos pulsos. Depois, a ponta cortada recolhe-se aos nossos pés. Levamos apenas um segundo para perceber o que aconteceu. Olhamos uma para a outra, mas não precisamos de o dizer. Alguém cortou o fio e estará aqui a qualquer momento. A minha mão liberta-se do fio e acabo de pegar nas penas de uma flecha quando o cilindro de metal me atinge a cabeça. Quando dou por mim, estou deitada de costas sobre as trepadeiras com uma dor terrível na fonte esquerda. Qualquer coisa não está bem com os meus olhos. A minha visão começa a ficar desfocada e vejo duas luas a flutuar no céu. Tenho dificuldade em respirar e percebo que a Joana está sentada no meu peito, prendendo-me os ombros com os joelhos. Sinto uma estocada no antebraço esquerdo. Tento soltar-me, mas ainda estou demasiado fraca. A Joana enterra alguma coisa, imagino que seja a ponta da faca, na minha carne, torcendo-a. Sinto um rasgão excruciante e algo quente a escorrer-me pelo pulso, enchendo-me a palma da mão. Ela larga-me bruscamente o braço e cobre-me metade da cara com o meu sangue. Fica quieta, exclama, cerrando os dentes. O peso dela deixa o meu corpo e fico sozinha. Fica quieta? Penso. O quê que está a acontecer? Fecho os olhos, apagando o mundo incoerente, tentando perceber a minha situação. Só consigo pensar na Joana a empurrar o Iris para a praia. Fica quieta, está bem? Mas ela não agrediu a Iris, não desta maneira. E eu não sou a Iris, não sou a Ampere. Fica quieta, está bem? As palavras ressoam-me no cérebro. Ouço passos, dois pares, pesados, indiferentes ao perigo. A voz do Brutus. Está quase morta. Vamos, Enobária. Os passos desaparecem na noite. Estou? Tento manter-me consciente, procurando uma resposta. Estou quase morta? Não me sinto em condições de alegar em contrário. Na verdade, tenho dificuldade em pensar racionalmente. Sei apenas que a Joana me atacou. Lançou-me aquele cilindro à cabeça. Cortou-me o braço, provavelmente causando danos irreparáveis a veias e artérias. Depois, o Brutus e a Nubária apareceram antes de ela ter tempo de me desferir o golpe de misericórdia. A aliança terminou. O Finnick e a Joana devem ter feito um acordo para nos atacar esta noite. Eu sabia que devíamos ter ido embora esta manhã. Não sei qual é a posição do Beatty, mas agora sou uma presa fácil. E o Pita também. Pita. Abro os olhos de repente, em pânico. O Pita está à minha espera junto à árvore, sem suspeitar de nada, desprevenido. Talvez o Finnick até já o tenha matado. Não, murmuro. O fio foi cortado pelos profissionais, a pouca distância de nós. O Finnick, o Beatty e o Pita não podem saber o que se passa aqui embaixo. Só podem estar a interrogar-se sobre o que aconteceu. Por que razão o fio afrouxou? Ou talvez até tenha saltado e recuado para a árvore. Isso em si não pode ser um sinal para matar, pois não? O que aconteceu foi que a Joana decidiu que chegara o momento de romper connosco, de me matar, fugir dos profissionais. Depois, incluir o Finnick na luta, logo que possível. Não sei, não sei. Só sei que tenho de voltar para o Pita e salvar-lhe a vida. Preciso de toda a minha força de vontade para me sentar, arrastar-me para uma árvore e pôr-me de pé. É uma sorte ter alguma coisa a que me agarrar, porque a selva oscila de um lado para o outro. De repente, inclino para a frente e despejo o banquete de peixe e moluscos no chão, vomitando até não poder restar uma única ostra no meu corpo. Tremendo e banhada de suor, avalio a minha condição física. Quando levanto o braço ferido, o sangue salpica-me a cara e o mundo dá outra volta assustadora. Fecho os olhos, agarro-me à árvore até as coisas estabilizarem um pouco. Depois dou alguns passos hesitantes para uma árvore próxima, arranco um bocado de musgo e, sem examinar a ferida, ligo o braço com força. É melhor não examinar, decididamente. Depois, deixo a mão tocar com cuidado na ferida da testa. Sinto um galo enorme, mas não muito sangue. Devo ter alguma lesão interna, mas parece não estar em perigo de me esvair em sangue, pelo menos através da cabeça. Seco as mãos no musgo e pego no meu arco com o braço ferido e trêmulo. Prendo uma flecha à corda e obrigo os pés a subir a encosta. O Pita, o meu último desejo, a minha promessa de lhe salvar a vida. Animo-me um pouco quando percebo que ele deve estar vivo, porque ainda não soou o canhão. Talvez a Joana estivesse a agir sozinha, sabendo que o Finnick a apoiaria quando lhe explicasse as suas intenções. Embora seja difícil perceber o que se passa entre aqueles dois, lembro-me de como ele olhou para a Joana antes de aceitar ajudar a preparar a armadilha do Beatty. Há ali uma aliança muito mais profunda, baseada em anos de amizade e sabe-se lá que mais. Por isso, se a Joana se voltou contra mim, já não devo confiar no Finnick. Chego a esta conclusão segundos antes de ouvir alguém correr pela encosta abaixo na minha direção. Nem o Pita nem o Beatty poderiam deslocar-se a essa velocidade. Atiro-me para trás de uma cortina de trepadeiras, escondendo-me mesmo a tempo. O Finnick passa por mim a correr, com a pele escura por causa da pomada, saltando pela vegetação rasteira como um veado. Num instante, chega ao sítio onde fui atacada e deve reparar no sangue. Joana, Katniss, chama. Não me mexo até ele partir na direção que a Joana e os profissionais tomaram. Subo o mais depressa que posso, sem lançar o mundo em rodopio. Sinto a cabeça a latejar com o batimento rápido do coração. Os insetos, provavelmente acirrados pelo cheiro a sangue, aumentam os estalidos até estes se tornarem um rugido contínuo nos meus ouvidos. Não, espera. Talvez os meus ouvidos estejam a zumbir por causa da pancada. Antes de os insetos se calarem, será impossível saber. No entanto, quando os insetos se calarem, começarão os relâmpagos. Tenho de subir mais depressa. Tenho de chegar ao Pita. O estrondo do canhão detém-me. Alguém morreu. Sei que neste momento, com toda a gente armada e assustada, pode ser um qualquer. Mas quem quer que seja, acredito que a sua morte desencadeará uma espécie de orgia de sangue esta noite. As pessoas matarão primeiro e pensarão nos motivos depois. Obrigo as pernas a correr. Alguma coisa prende-me o pé, tropeço e fico estendida ao comprido no chão. Sinto a coisa a envolver-me, a lançar-me em fibras cortantes. Uma rede. Deve ser uma das redes especiais do Finnick, colocada para me apanhar. E ele deve estar por perto, de tridente na mão. Esperneio e esbracejo por um momento, contribuindo apenas para me enredar mais, e depois vislumbro-o ao luar. Confusa, levanto o braço e vejo que está preso em reluzentes fios dourados. Afinal, não é uma das redes do Finnick, mas o fio do Beatty. Levanto-me com cuidado e descubro que estou sobre um bocado do fio que ficou preso num tronco quando corria de volta para a árvore do relâmpago. Lentamente, liberto-me do fio, afasto-me e continuo a subir. Tento avaliar a minha situação. Por um lado, estou no caminho certo e a ferida na cabeça não me fez perder o sentido de orientação. Por outro, o fio fez-me lembrar a próxima tempestade de relâmpagos. Ainda consigo ouvir os insetos, mas estarão a começar a desaparecer? Enquanto corro, mantenho as espirais de fio elétrico alguns centímetros à minha esquerda para me orientar, mas com cuidado para não lhes tocar. Se os insetos estão a desaparecer e o primeiro relâmpago estiver prestes a atingir a árvore, então toda a sua eletricidade descerá por aquele fio e qualquer pessoa em contacto com o mesmo morrerá. Vejo a árvore a flutuar à minha frente, com o seu tronco enfeitado de fio dourado. Abrando o passo, procuro avançar furtivamente, mas na verdade tenho sorte em estar de pé. Procuro um sinal dos outros. Ninguém. Não está ninguém aqui. Pita? Chamo baixinho. Pita? Um gemido responde-me e volto-me de repente para ver uma figura deitada no chão um pouco mais acima. Biti! Exclamo. Corro e ajoelho-me ao lado dele. O gemido deve ter sido involuntário. Ele não está consciente, embora não veja qualquer ferimento, exceto um golpe por baixo da curva do cotovelo. Pego num punhado de musgo e envolvo a ferida desajeitadamente, enquanto tento acordá-lo. Biti, Biti, que se passa? Quem te feriu? Biti. Abano como nunca devemos abanar uma pessoa ferida, mas não sei que mais fazer. Ele volta a gemer e ergue a mão por um instante para me afastar. É então que reparo na faca, a que o Pita trazia, julgo eu, e que agora está na mão do Biti, envolta em fio elétrico. Perplexa, levanto-me e puxo o fio, confirmando que está ligado à árvore. Levo um momento para me lembrar do outro fio, muito mais curto, que o Biti prendeu a um ramo e largou no chão, antes de se voltar para a árvore. Na altura, pensei que tinha algum fito técnico que tinha sido posto de lado para ser usado mais tarde, mas nunca foi, porque continua aqui, uma extensão de aproximadamente 25 metros. Olho para o topo da colina e percebo que estamos apenas a alguns passos do campo elétrico. Lá está o quadrado denunciador, bem no alto, à minha direita, exatamente como esta manhã. Que terá feito, Biti? Terá tentado atirar a faca ao campo elétrico, como fez o Pita, por acaso? E para que serviria o fio? Seria o seu plano de reserva? Se eletrificar a água falhasse, tencionava conduzir a energia do relâmpago para o campo elétrico? Que iria isso provocar, afinal? Nada? Muito? Fritar-nos a todos? O campo elétrico deve ser composto sobretudo de energia, imagino. O do centro de treino era invisível. Este parece espelhar a selva, de alguma forma. Mas já o vi abrir-se, quando a faca do Pita o atingiu, quando as minhas flechas o atingiram. O mundo real encontra-se do outro lado, logo atrás dele. Os meus ouvidos não estão a zumbir. Afinal, sempre eram os insetos. Percebo isso agora porque eles estão a desaparecer rapidamente e ouço apenas os ruídos da selva. O Biti não responde. Não consigo despertá-lo. Não posso salvá-lo. Não sei o que estava a tentar fazer com a faca e o fio e ele já não me pode dizer. A ligadura de musgo no meu braço está ensopada e não vale a pena iludir-me. Sinto-me tão tonta que perderei os sentidos numa questão de minutos. Tenho de me afastar desta árvore. Katniss. Ouço a voz dele, embora esteja muito longe. Mas que está ele a fazer? O Pita já deve ter percebido que toda a gente anda atrás de nós agora. Katniss. Não posso protegê-lo. Não consigo deslocar-me, nem depressa nem devagar. E não sei se ainda consigo usar o arco. faço a única coisa que posso fazer para afastar dele os atacantes e atraí-los a mim. Pita! Grito. Pita! Estou aqui! Sim, vou afastá-los do Pita. Todos os que estejam nas proximidades e atraí-los a mim e à árvore do relâmpago, que em breve se transformará ela própria numa arma. Estou aqui! Estou aqui! Ele não conseguirá escapar. Não com aquela perna. E à noite nunca conseguirá escapar a tempo. Pita! Está a resultar. Ouço-os chegar, dois deles, rompendo a selva. Os meus joelhos começam a ceder e sento-me ao lado do Biti, apoiando o peso nos calcanhares. Levanto o meu arco com a flecha. Se conseguir matá-los, o Pita sobreviverá aos outros. A Yanobária e o Finnick chegam à árvore do relâmpago. Não conseguem ver-me. Estou mais acima na encosta, com a pele camuflada de pomada. Aponto ao pescoço da Yanobária. Com alguma sorte, quando a matar, o Finnick tentará esconder-se atrás da árvore exatamente quando o relâmpago cair. E isso será a qualquer segundo. Já só ouço um estalido de inseto aqui e ali. Posso matá-los agora. Posso matar os dois. Outro canhão. Katniss! A voz do Pita grita por mim. Mas desta vez não respondo. O Biti continua a respirar debilmente ao meu lado. Morreremos os dois em breve. O Finnick e a Yanobária morrerão. O Pita está vivo. Já soaram dois canhões. Brutus, Joanna, Schaff, dois deles já morreram. O Pita ficará apenas com um tributo para matar. E é o melhor que posso fazer. Um inimigo. Inimigo. Inimigo. A palavra puxa por uma memória recente. Puxa para o presente. A expressão no rosto do Haymitch. Katniss, quando estiveres na arena, o olhar carregado, a desconfiança. O quê? Ouço a minha voz a endurecer quando me irrito perante a acusação implícita. Só isso. O último conselho do Haymitch. Porque haveria de ser lembrada. Sempre soube identificar o inimigo. O que nos faz passar fome, o que nos tortura e mata na arena. O que em breve matará todos os que amo. Baixo o arco quando percebo o que ele quer dizer. Sim, sei quem é o inimigo e não é a Yanobária. Finalmente vejo a faca do Biti com olhos claros. As minhas mãos trêmulas tiram o fio do cabo, enrolam-no à volta da flecha, mesmo por cima das penas, e prendem-no com um nó que aprendi nos treinos. Levanto-me, voltando-me para o campo elétrico, expondo-me completamente, indiferente ao perigo. Agora interessa-me apenas o ponto para onde devo dirigir a flecha, para onde o Biti teria lançado a faca, se pudesse. O meu arco inclina-se para cima, apontando para o quadrado vacilante, a falha. Como lhe chamou o Biti naquele dia? A fenda na armadura. Solto a flecha, vejo-a acertar no alvo e desaparecer, levando atrás de si o fio dourado. O meu cabelo eriça-se e o relâmpago atinge a árvore. O clarão branco sobe pelo fio e durante apenas um instante a abóbada irrompe numa deslumbrante luz azul. Sou cuspida para trás, para o chão, uma massa inútil, paralisada, com os olhos fixos e arregalados, vendo os leves farrapos de matéria cair sobre mim. Não consigo chegar ao Pita, nem sequer consigo chegar à minha pérola. Os meus olhos esforçam-se por encontrar uma última imagem de beleza para levar comigo. Mesmo antes de começarem as explosões, descubro uma estrela.